Uma boa noite a todos. É bom estar aqui com vocês. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 33. E hoje o título da mensagem é assim, olha. Prioridades na vida cristã. Quais devem ser, então, as nossas prioridades? E a gente começa da primeira, mais essencial e acima de todas. O texto é bem conhecido, é bem famoso. E a gente vai então agora entender algumas questões e verdades importantes para a vida de todos nós. E Jesus ele fala assim para nós nesse texto: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, que é o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando aqui das preocupações que a gente tem na vida. E quem não tem preocupação, atire a primeira pedra, né? Mas a realidade é que todos nós temos as nossas ansiedades e preocupações em torno da vida, da rotina, do trabalho, das crianças, da casa, da família, da saúde. E a gente sabe que a vida não é fácil e a gente fica pensando, o que será do amanhã? O que será até o fim do ano? O que será até o fim da vida? Que tipo de sofrimento, ou dor, ou dificuldade a gente vai passar? Que a gente vai comer? Onde que a gente vai morar? Enfim, mil coisas na vida a gente pensa, a gente imagina, a gente fica ansioso, a gente fica até com medo, e Deus sabe dessa realidade. E Jesus, ele quer colocar um freio na nossa ansiedade, dizendo que existe uma coisa que é muito mais importante do que todas essas. Do que o que a gente vai comer ou não, que roupa que vai vestir ou não, se vai ter saúde, se não vai, se vai ter isso, aquilo ou se não vai, que tipo de sofrimento vai passar ou não vai. Porque em grande medida, muitas das nossas preocupações, no final das contas, elas demonstram ser somente imaginação. Você pode imaginar muita coisa. Você pode imaginar todo tipo de desgraça ou todo tipo de bênção, mas a vida dificilmente vai ser o que você imagina. A vida sempre é diferente do que a gente imagina. E é assim que Deus fez a vida. Então, se a gente começa a sofrer pelo futuro, ao imaginar o que pode dar errado, o que não pode, o que vai ser, o que não vai ser, em grande medida a gente vai estar se maltratando, se entristecendo, se preocupando em nome de nada. Zero à esquerda. Porque tu pode imaginar que tu vai sofrer, mas não vai. Que vai ficar sem emprego, mas não vai. Que vai passar fome, mas não vai. Que vai ficar doente, mas não vai. A gente não sabe nada. Como é que a nossa vida vai terminar? Ou como é que a nossa vida vai ser antes que ela termine? Agora, existe uma coisa que é mais importante do que todas essas coisas. E essa coisa virá com toda certeza. Não é imaginação, não é preocupação, não é ansiedade, não é desejo, é realidade. E o que é que vai vir? O reino de Deus. Esse virá. Tudo pode falhar, mas Deus não falha. Eu posso fazer muitos planos para minha vida. Com quem que eu vou casar ou não vou casar? Quantos filhos eu vou ter ou não vou ter? Que tipo de trabalho ou não eu vou fazer? E mil coisas. Aí eu saio na rua, levo um tiro e acabou minha vida. Verdade ou não é? Sim. Por causa de uma bobeira. Ou à toa, tu cai da escada, bate cabeça e morre. Tem gente que cai de avião e não morre, né? Tem outros que caem da escada e morrem. Porque a vida é um negócio maluco mesmo. E a gente não sabe como vai ser. Agora, uma coisa a gente sabe: Deus vai destruir o pecado e a morte para sempre. Isso a gente sabe. O reino dele vai vir. Ponto. Isso é verdade absoluta. E por causa disso, Jesus pede para a gente colocar esse reino em primeiro lugar. É a prioridade. Agora, falar é fácil. Mas como é que coloca o reino de Deus em primeiro lugar? É só acreditando em Deus? Bom, o diabo acredita em Deus. Será que ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar? Claro que não. Então a questão de colocar o reino de Deus em prioridade não é simplesmente acreditar em Deus, mas sim buscar estar naquele reino. E aí você começa a pensar, opa, como é que faz para estar naquele reino? Você tem que crer em Deus? Sim, mas você tem que crer em Deus com uma fé viva, confiante, verdadeira e obediente à vontade de Deus. E aí a gente já começa a entender algumas coisas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E a gente, por não conhecer, coloca a ansiedade, a preocupação, o dinheiro e as coisas do mundo e da vida acima de Deus. Porque a gente não conhece a palavra que anima o nosso coração a tirar o foco das coisas aqui embaixo e a colocar o foco do nosso coração nas coisas do céu. E porque a gente não conhece, a gente se perde em inúmeros pecados, problemas, dificuldades, medo, ansiedade. E o reino de Deus, ele se torna não só em segundo lugar, mas ele se torna em último lugar, se é quando está em algum lugar. E Jesus quer inverter essa ordem. Jesus quer o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E ele diz, se a gente fizer assim, todo o resto é acrescentado. Deus, ele quer te levar para o céu. Então, o que você precisa para levar para o céu? Você precisa de uma Bíblia, da palavra de Deus? Ele dá uma para você. E se você não tem uma Bíblia, você pede para a igreja, que a igreja dá uma Bíblia para você. De graça. Porque Deus dá tudo o que a gente precisa para a gente conhecer a sua palavra e ir morar com Jesus para sempre. Todas as coisas. A própria Bíblia, a própria palavra, tudo Deus nos dá segundo a sua vontade. Entretanto, irmãos, Deus, ele é primeiro lugar na nossa vida, então pelo estudo da palavra, também pela vida de oração e também pela vida da missão que Deus nos deu como igreja. Então a gente tem uma missão e é quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a missão faz parte do nosso estilo de vida. É o estilo de vida de quem visita, de quem dá estudo bíblico, de quem convida para a igreja, de quem faz o seu melhor pelas pessoas ao seu redor. Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É gastar tempo, gastar dinheiro, gastar a sua influência, fazer o seu melhor, mesmo que seja pouco, mas fazer o seu melhor para o reino de Deus. E todo o resto é resto e será acrescentado pela graça de Deus. Entretanto, se a gente diz que Deus é a nossa única prioridade, a gente pode acabar esquecendo de algumas coisas muito importantes da nossa vida aqui nesta terra. Deus é a maior prioridade, mas ele não é a única. E eu queria mostrar outro texto da Bíblia. 1 Timóteo 5, verso 8, que é a segunda prioridade que nós vamos conversar aqui essa noite. Lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. E esse texto diz para nós uma coisa bastante pesada e forte e bastante importante quando a Bíblia nos diz assim, olha, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Que texto forte, né? A gente diz que a nossa prioridade é Deus. Deus acima de tudo, é a palavra, é a oração, é o testemunho, é a missão, é a entrega do nosso coração a Jesus. Isso é a nossa maior prioridade, todo dia e a cada dia e até o fim. Mas isso não nos isenta de buscarmos priorizar também o quê? A nossa família. Porque senão a gente vai estar cumprindo a missão, pregando o evangelho, ajudando o povo tudo aqui da vila a se converter, a ser batizado, a ser salvo, mas a nossa família está sem o auxílio que precisa. E a família é algo primordial. E o que, que envolve priorizar a família? Envolve cozinhar. Sem comida, não conheço nenhum ser humano que vive por aí. Concorda comigo? Cuidar da família tem que fazer a comida. Agora, fazer a comida faz uma bagunça também, não faz? Tem que limpar depois a sujeira, não tem que limpar? E a sujeira da comida, e não é só comida, tem roupa, tem pó, tem poeira, tem barro, tem criançada, tem um monte de coisa. Então, como é que a gente prioriza a nossa família? Bom, é a rotina da casa. Tem que limpar, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que manter em ordem, tem que manter limpo, tem que fazer o nosso melhor para nossa família, para que Deus habite conosco, os anjos de Deus habitem conosco. E isso é algo importante. Não tem nenhum problema, irmãos, a gente viver de uma forma humilde, de uma forma simples. Nós sermos pobres. Jesus foi pobre, os discípulos todos eram pobres. A grande parte da igreja é constituída de gente pobre, porque os ricos muitas vezes não valorizam a Deus, a Cristo, a Bíblia, a palavra. Mas nós, irmãos, mesmo pobres, podemos ter uma vida digna, cuidando da nossa casa e da nossa família. E agora nós vamos falar da terceira e última prioridade. 2 Tessalonicenses 3, verso 10. E aqui é interessante, a gente quer ter então uma família que busca a Deus acima de tudo, uma casa bem organizada, onde tenha comida, onde tenha limpeza, onde tenha ordem. Agora, se não trabalhar, não tem nada disso. E a Bíblia diz algo importante para nós, capítulo 3, verso 10, onde ela diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Paulo é radical, né? Você não quer trabalhar? Não, tudo bem. Quem não quer trabalhar é simples, é só não comer nada. Paulo joga duro, mostrando que o trabalho é uma prioridade na nossa vida. Porque sem trabalho a gente perde a dignidade, perde o sustento, e aí vai sempre depender das custas dos outros. Agora, trabalhar é uma questão que nos envolve em várias coisas importantes. A gente tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo tem que guardar o sábado. A gente tem que trabalhar, mas não pode estar envolvido em coisas desonestas, ou em coisas que, de alguma forma, no nosso mundo são lícitas, mas fazem mal. Então, por exemplo, vender cigarro, bebida e tal, não é pecado na lei dos homens. Mas você está destruindo as pessoas. Se torna um pecado diante da lei de quem? De Deus. Então, para a gente procurar um trabalho, a gente tem que buscar, da melhor forma que a gente puder, fazer um trabalho honesto e digno para sustentar a nossa família, colocando a Deus em primeiro lugar, cuidando da nossa família e desenvolvendo o nosso trabalho. E a gente, que talvez assim, alguns de vocês podem já ser aposentados, outros não, alguma pode ser dona de casa, outra possa trabalhar. E o que importa é a gente fazer o nosso melhor aonde Deus nos colocou. Fazer o nosso melhor por Deus, pela nossa família e também buscando viver uma vida digna, da melhor forma que a gente puder. Através dessas prioridades, a gente vai poder vencer na vida e, acima de vencer nesta vida, a gente vai ter a vida eterna, porque a gente vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e todo o resto será acrescentado. E Deus vai nos dar a capacidade e sabedoria para cuidar da nossa família, para conseguir o sustento para nossa casa. E isso é muito importante para a gente viver com dignidade, mesmo em qualquer lugar onde a gente esteja. E todos vocês podem viver com dignidade. O que tem que fazer? Tem que arregaçar as mangas. Primeiro de tudo, buscar mais a Deus do que tem buscado. Estudar mais a Bíblia, orar mais, buscar mais ao Senhor e se envolver mais na missão, levando o Evangelho aos outros também. Agora, não fique só levando o Evangelho aos outros. Cuide da sua casa, limpe, organize, cozinhe, lave, passe, organize as crianças, eduque as crianças. A gente sabe que tudo isso é difícil. Na teoria, tudo é maravilha, mas na prática exige dificuldade, exige esforço, exige que você doe a sua vida pela sua família. E isso envolve também o mundo do trabalho. Sair para trabalhar, fazer o teu melhor, fazer as coisas com honestidade e com verdade. E sempre Deus vai abençoar. Emprego falta, mas trabalho nunca falta. Quem quer trabalhar sempre consegue. Agora, claro, quem quer emprego aí, moleza, né? Aí, com certeza, esse tipo de trabalho falta e falta bastante. É só se você virar um político aí, ó. Você vai ser eleito aí para qualquer cargo aí, vai ganhar 200 mil por mês, vai viajar o Brasil e o mundo. Mas para isso, só poucos chegam lá. E também esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que a gente trabalhe com esforço, com honestidade, não em cima aí do povo, mas contribuindo para a sociedade, para melhor servirmos no local onde Deus nos colocou. E a gente vai testemunhar no trabalho, vai testemunhar em casa, e vai testemunhar na igreja, e vamos viver para a glória de Deus. E vamos crescer em todas as coisas pelas nossas prioridades. Deus acima de tudo, depois a família, e envolvendo tudo isso, nosso trabalho, para a gente honrar a Deus como nosso Salvador, como nosso Senhor, e sustentar também a nossa família. Eu imagino que todas vocês aqui essa noite, precisam organizar as suas prioridades. A gente fala assim, parece tudo bonito, mas às vezes a televisão é mais prioridade do que a palavra de Deus. Na prática, fora da teoria, é verdade ou não é? E a gente gasta muito mais tempo com bobajada de televisão do que buscando a Deus, buscando a palavra, de alguma forma diminuindo um pouquinho do barulho em casa, trazendo as crianças perto da gente, ou aqueles que já não têm filhos crianças, mas de alguma forma estando junto com quem mora com a gente, conversando, orando, buscando. E nesse momento que a gente está vivendo nessa história do mundo, a gente tem que buscar a Deus. O inimigo está fazendo uma obra terrível, irmãos, para destruir a nossa vida espiritual, para destruir a nossa família, para nos tornar infiéis em relação ao dinheiro. Por que é que muitas vezes as pessoas preferem vender droga do que procurar um trabalho? Porque o inimigo coloca a ilusão do dinheiro o quê? Fácil. É fácil, fácil, fácil, para na cadeia, leva um tiro, morre, vive a vida do crime, do pecado. E todas essas coisas estão abertas para nós. Onde quer que a gente vá, você encontra isso. Tem cidadezinha, irmãos, que não tem, mal tem posto de gasolina e supermercado. Mas tá lá também, pessoas vivendo em droga, em crime, em bobeira, em besteira. Tantas coisas erradas. O inimigo quer destruir a nossa família, irmãos, através de prostituição, de adultério, de malícia, através da falta de educação das crianças, através de um monte de agressividade, um monte de mentira, um monte de sujeira. O inimigo tá fazendo a obra dele aí. E a gente, irmãos, tem que vencer e lutar contra essa obra em nome de Jesus, irmãos. Buscar a Deus em primeiro lugar e lutar pela nossa família. Lutar em oração, lutar em educação, mostrar para as pessoas a palavra, não só na teoria, mas na prática. E a gente pode, porque Deus nos deu o Espírito Santo, porque Deus nos deu todos os meios que a gente precisa para viver, mesmo em meio a circunstâncias ruins ou tristes ou difíceis da vida que todos nós vivemos aqui nesse mundo. Deus nos deu capacidade, inteligência, sabedoria e, acima de tudo, Deus nos deu fé e nos deu amor para a gente alinhar as prioridades. Deus acima de tudo, depois a nossa família, e fazer o nosso melhor por Deus e pela nossa família. Se você, de alguma forma, sente que você precisa da ajuda de Deus para ser uma pessoa melhor dentro de casa, melhor no trabalho, melhor onde quer que seja, esse é o momento da gente terminar esse culto fazendo uma oração especial de entrega, dizendo para Deus que a gente quer colocar Ele como uma prioridade na nossa vida. Dizer que nós queremos cuidar da nossa família e clamar também pela questão, talvez, do emprego de todos, né? Que Deus nos dê condições, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, que de alguma forma venham a vencer essa batalha pela sobrevivência, sem precisar serem desonestos, sem precisar viver a vida do crime, mas podendo guardar o sábado, honrar a Deus e trabalhar para sustentar as suas casas. Vocês precisam dessa experiência com vocês? Colocar Deus em primeiro lugar? Vocês precisam cuidar melhor da família de vocês? Cuidar bem da casa, das crianças ou daqueles que estão ao seu redor? Assim nós vamos terminar esse culto, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor. A gente sabe que na teoria tudo é tão fácil e na prática é muito difícil a gente viver uma vida correta, colocando Deus acima de tudo, cuidando bem da família e também sendo fiel na questão do nosso trabalho. Mas Jesus, ele pode entrar na nossa vida e transformar todas essas coisas. E basta a gente pedir e buscar o reino dele em primeiro lugar. Vamos fazer isso em oração nesse momento. Deus maravilhoso e querido, em nome de Jesus, obrigado pela igreja da Vila Nazaré. Obrigado por cada pessoa que está aqui à frente aceitando o apelo da tua palavra, de alguma forma, Pai, reorganizar as prioridades e colocar o reino de Deus acima de tudo, cuidar da família e também cuidar da questão do nosso trabalho, Senhor. Pai, o Senhor sabe que na teoria tudo isso é tão fácil, mas na prática todos nós temos muita dificuldade. Pedimos perdão por aquilo que temos falhado e poder para vivermos uma vida nova e diferente. Que a Tua graça seja sobre nós para a salvação. Que o Senhor ajude, Pai, a cada um de nós a buscarmos a Tua palavra, o Teu Espírito, a Tua lei, a Tua vontade. Buscarmos ter uma vida de oração maior do que temos tido, com mais fé, com mais fervor. Pedimos também pela nossa família, Pai, que cada pessoa que possa estar envolvida com drogas, com bebida, com cigarro, trabalhando no sábado, fazendo alguma coisa errada, se perdendo, que a Tua misericórdia venha alcançar eles e a nós também aqui essa noite, Pai. Também entregamos a vida do trabalho nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor venha nos sustentar, abrir as portas para aqueles que estão sem emprego, também nos ajudar a honrar e glorificar o Teu nome no nosso trabalho, falando sempre a verdade, vivendo a verdade, guardando o sábado e sendo fiel ao Senhor, Pai. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça e a Tua salvação. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.